Tô aqui no meu jardim, tá ligado? Enquanto eu gravo isso. Mano, os meus pés de pimenta tão irados, tá ligado? Dia nublado, faltou verdade, fidelidade, igual um filme nublado. Tô sozinho mesmo com muitos do lado. Não aperta a minha mão se não entende o meu recado. Guerras internas, já tô acostumado. Com coração de trapo, tá todo costurado. O que seria dessa beat sem essa cara fina? O que seria desse beat sem as minhas linhas? O que seria desse mano se não fosse a net? O que seria desse plano se reinasse a peste? Enquanto estão roncando, os meus mano investe. Não é só pelas beat, muito menos cash. Se for pegar no mic, não deixa cair. Se for só pelo hype, é melhor sair. A porta é pequena, mas eu tô de dieta. Cópias por toda parte nessa cena incerta. Gambo. Vocês não me engana. Sempre foi uma gincana. Tapinha nas minhas costas, no tamanho uma katana. Tive que lidar com isso. Eu te dei um aviso. Não importa o que tu fale, meu parceiro, eu sou liso. São quase 6 anos matando demônios. Fiz tudo isso pra proteger meu domínio. Faz parte do meu plano, já matei meus sonhos. Tudo isso pra garantir seu declínio. Da onde eu vim, tu precisa de garra. Olhar quem te ama mal, sem poder fazer nada. Vem quem te ama ou sumir, sem deixar um mapa pra você. Você fala sobre perdas, eu não tenho que perder. Meu pai já foi embora, antes da minha fama. Hoje em dia eu só quero poder comprar minha cama. Pensa que mexeu comigo, meu mano, não fode. Não quer competição, é rap, não pagode. Gambo. Que porra é Gambo, tá ligado?